Olá a todos, sou o Jorge Soares e bem-vindos para o podcast do Ramalpeca que se chama Ramalpeca Podcast. Sim, ele chama-se Ramalpeca Podcast. E sim, eu podia repetir isto do início, mas já estamos com 10 segundos de podcast. Não me peço para voltar atrás agora, está bem? Portanto, eu quero agradecer a toda a comunidade ramalpequiana que enviou dezenas e dezenas de sugestões para o nome e para o logotipo deste podcast do Ramalpeca, que se chama Ramalpeca Podcast. Mas a equipa do Ramalpeca que participa no Ramalpeca Podcast decidiu que o podcast do Ramalpeca devia se chamar Ramalpeca Podcast porque reflete melhor o Ramalpeca passar a ter um podcast. Daí Ramalpeca Podcast, percebem? Portanto, hoje temos aqui connosco o Jorge Ladroeiro, o Vitor Alegado e temos também o Bruno Clifão. E eu sou um fantasma, já me apresentei ao início, para que é que me deviam de querer ouvir o nome outra vez, hein? Avançamos, portanto, que o tempo está contra nós, por isso vamos lá meter a quinta mudança e andar com esta merda para a frente. Jorge Ladroeiro, fala-me, tens jogado, ouvi dizer que tens jogado Truco Dame 2, então estás a gostar, há novidades? Sim, há novidades, tens lá inimigos novos, níveis novos, não há? Podeis ir também para os telhados, é também muito explosivo, muito viciante, é mais e mais, é o mundo. Mas avançamos, o tempo está a chegar contra nós, por isso tens de calar já. Agora temos aqui o Bruno Califão, que é, bem dizer, um grande preguiçoso de primeira porque não tem lesado nada. Então, meu madrinho, o que é que tens jogado? É assim, porque é assim. Vamos cá ver uma coisa, porque isto é assim. É assim. Eu quero que vocês todos me ajudem, porque o Street Fighter é um jogo muito fedónico. E deixa-me sempre com uma bruta bobadeira nos queixos. Por isso é assim. E isto é assim. Passamos agora ao Vitor Alegado, porque o tempo está contra nós e o tempo não nos pode ganhar. Ora viva! O tempo está contra nós, por isso vamos lá analisar a E3 toda alta abaixo. O que destacas, Vitor Alegado? Bom, quanto a mim eu destaco a Nintendo... Mas tem que calar já, porque o tempo está contra nós, ele passa a correr e já vamos a meio do podcast. Vamos passar por isso para o Bruno Galifão. Bem, isto é assim. Sobre a E3, é assim. O destaque é a 3DS, que tem um potencial estrondoso. E os jogos, o Kid Icarus e o Sneak Eater 3D, são jogos fantásticos. E é assim, também é o destaque da E3, os novos jogos controlados pelo momento, todos eles estão fantásticos. Espetacular, este nosso Bruno Galifão, que só com os olhos a ver vídeos e o que as outras pessoas escreveram consegue saber estas coisas todas, que quase parece que ele foi à E3 experimentar os jogos de que está a falar. Infelizmente estamos numa luta contra o tempo, por isso o podcast do Ramalpeca vai ter que acabar agora mesmo.